Essa semana, no grupo secreto do GugaCast, a gente vai revelar as profissões do futuro. Futuro de quem? Dos robôs. A gente vai explicar o que vai ser trabalho de robô e o que vai sobrar pra gente. E tem também várias outras histórias de trabalho, porque essa é a semana do episódio de trabalho. Então ele basicamente continua lá. Continua lá. E tem até a gente contando o que a gente queria ser quando crescer. E dá pra ouvir tudo isso e mais quase 1000 outros conteúdos sem custo, porque o PicPay devolve 100% do primeiro mês como cashback. E aí dá pra usar essa grana pra pagar tudo o que se paga com PicPay. Crédito de delivery ou de games na PicPay Store, gift cards, parcelar boleto e pagar tudo sem contato, que é o mais importante. Tem uma conta aqui que eu tava precisando mesmo pagar, a da TV por assinatura. Dá pra pagar lá? Quantas TVs por assinatura você tem? Mas dá sim, é só em gugacast.com/assine, vai lá. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, comigo mais uma vez, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E cara, a gente nunca teve uma pessoa que foi tão pedida, que foi tão solicitada pra participar desse programa. Que honra. Eu não conhecia ela, era uma pessoa incrível, e eu fui conhecer por isso, porque as pessoas falavam assim, olha, você tem que chamar ela, vai ser muito legal, vai ser muito engraçado, tem tudo a ver. E aí eu fui ouvir o podcast dela, e é verdade, e ela está aqui com a gente hoje, Laurinha Lero. Boa noite, boa noite. Achei muito engraçado a dualidade aí, né, que as pessoas pediram muito, você não sabia quem eu era. Você vê que a pessoa pode ser um pouquinho famosa de um lado, totalmente anônima do outro. Na verdade, isso é o clássico da internet, né, hoje em dia. É, tem as bolhas, né, a pessoa que é, tipo, super popular de um lado, você nunca ouviu falar quem é. E eu que trabalho com publicidade, trabalho com isso, né, então de vez em quando chega alguém e fala assim, ah, vamos convidar aqui a fulana de tal, ela tem 10 milhões de seguidores no Instagram. Eu falei, caramba, cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa pessoa. Sim. Quem são esses 10 milhões? Por que eu não sou parte desses 10 milhões? Por que eu não tô sabendo? É, cara. Eu sei quem é o elo entre o GugaCast e Laurinha Lero, que é o Paulo, da Paraíba, torcedor do Wolves e do Botafogo, que ele que me recomendou várias vezes. É mesmo? É. Beijo pro Paulo. Meu ouvinte preferido. Não, mas várias pessoas pediram. Direto, tem alguma coisa que a gente fala que tem a ver com alguma coisa que teve lá no programa da Laurinha. E aí as pessoas falam assim, puta, Laurinha Lero tinha que estar no programa do GugaCast, ela tinha que ter participado desse programa e tal. Só que isso rola muitas vezes com outros podcasts também. Uhum. E assim, o normal é a gente não ouvir todos, né? Não conhecer todos e tal. Não, ninguém tem tempo pra isso. Mas esse foi tão pedido que eu fui lá ouvir. Aí eu senti a sensação que a galera fala às vezes do GugaCast, assim, de ficar passando vergonha na rua porque você tá rindo sozinho. Eu adoro esse comentário. E eu tô muito feliz que você procurou, porque eu amo ser convidada, né? Eu acho que a experiência de você estar de convidado no podcast é um desprendimento, uma leveza que você nunca tem apresentando o seu. Exato. É muito bom, né? Ser só participante. Eu sei disso. Sim. Eu sinto essa alegria também, às vezes. A experiência de jantar na casa do outro, não lavar a louça, né? É, ir embora antes. Tá, falou. Não lavar a louça, não pagar a conta. Isso. Eu tava ouvindo o seu programa e tem uma hora que tava um assunto, porque isso que é engraçado, né? Ele é sério, e aí de vez em quando ele faz uma curva, e aí eu tava mó sério, assim, compenetrado numas coisas que você tava falando. Aí uma hora você fala assim, por exemplo, a minha tia, quando fala que tá tudo bagunçado, ela fala que tá tudo bangu. E isso me pegou tão de surpresa, cara. Essa tia já apareceu várias vezes no podcast, porque ela tem várias coisas assim. Ela é a mesma tia que ela se refere ao termo crush. Ela não fala inglês, né? Então ela fala cruz. Ela fala que ela tá com uma cruz. Que eu acho muito mais poético, muito mais uma coisa linda, sabe? É realmente. É realmente muito poético. Mas então, a gente vai falar hoje sobre histórias de trabalho. Laurinha, qual é o seu trabalho, além de ser uma das maiores podcasters do Brasil? Hoje em dia eu sou roteirista. Inclusive, por causa do podcast, eu tive essa brecha na indústria, assim, de poder começar a escrever, tipo, roteiros de comédia, de vídeos e tal. Esse é o meu trabalho, né? Profissional da comédia, hoje em dia. Que legal. Mas eu já fiz muita coisa. Eu fazia direito, então eu trabalhei em escritório de direito, e eu já fui garçonete também, então. Eu também. Quer dizer, eu fui garçom. É, eu ia perguntar. Eu também já servi mesas. Eu também. Nosso elo aqui, né? É, então. É isso. A gente pode, sei lá, abrir um restaurante um dia. Conta a sua melhor história de trabalho. Ou pior, sei lá. Certo. Eu acho que melhor é um termo muito forte, uma palavra muito forte. A história que eu selecionei, a história que eu escolhi com muito carinho pra contar hoje, uma história que se passa em 2017, quando eu tava no segundo ano da faculdade de Direito. Pra me sustentar na faculdade, eu era garçonete no fim de semana, né? Então eu tava estudando um dia de semana, fim de semana eu garçonete. E era um trabalho, assim, super precário, né? Eu era garçonete, tipo, eu ganhava muito pouco e era uma situação que você tá sempre sujeita às coisas que as garçonetes são, passam, que era tipo, por exemplo, eu vou servir um café pro cara e o cara, tipo, agradece e fala assim, ah, você vem sempre aqui? E é tipo, aqui onde? No meu local de trabalho? eu frequento. E eu tava pensando assim, cara, eu tô muito pobre, esse trabalho é uma bosta, eu acho que eu preciso arranjar um emprego de verdade. Tava na faculdade, pensei, vou arranjar um estágio. E isso, assim, chegou nesse ponto porque a minha pobreza tava espetacular. Eu nunca fui, assim, super rica, sabe? Eu, tipo, toda sexta eu tinha que pedir um orçamento do rolê antes de aceitar. Tipo, sabe, despesas discriminadas, tipo, vamos lá, quanto que é o pastel, quanto que é a bebida, vamos anotar aqui, botar na ponta do lápis, senão eu não consigo ir. É muito prudente, ser responsável. É, exatamente. Só que eu é complicado eu arranjar um estágio porque eu nunca me esforcei muito na faculdade. Não era bem o que eu queria, tipo, a faculdade. Eu tinha percebido que não tava dando muito certo. Então, assim, eu cometi uns erros básicos no segundo ano ainda. Eu tava, tipo... Sabe quando você lê uma lei que tem vários artigos? Uhum. É pra você ler os artigos pelo número. Artigo 1, artigo 2, artigo 10. Eu lia em número romano, eu lia artigo X. Como se fosse, tipo, arquivo X, sabe? Então eu tava me dando muito mal nas entrevistas, porque eu falava esse tipo de coisa e as pessoas de cara sacavam, cara, essa menina não sabe nada, ela não sabe do que ela tá falando. Que história triste. Calma. Vai ficar boa. Aí eu continuei fazendo entrevista e tal. A essa altura, tipo, já sabia o cardápio de R$1 do Habib's de cor. Inclusive, o meu primeiro, tipo, conflito de interesse no direito foi esse. Foi, tipo, que eu fui fazer uma entrevista no escritório e eles, ah, a gente tem vários casos grandes aqui. Um dos nossos casos, a gente tá processando o Habib's. Eu fiquei, tipo, caralho. E agora? Meus valores. Quem me alimenta? Exatamente, cara. Tipo, porra. Vou cuspir no prato que eu comi, sabe? Processar o prato que eu comi. E esse foi só, tipo, o primeiro conflito de interesse. O maior que eu tive foi que, tipo, eu sou uma mulher comunista, né? Não sei se vocês sabem, se vocês ouviram o programa, acho que deu pra ter uma ideia disso. E tem um dilema que o estudante de direito comunista passa. Que todo emprego que você quer não te sustenta. E todo emprego que te sustenta, você não quer. Porque... inevitavelmente é tipo um escritório que defende banco, alguma coisa terrível, sabe? Tipo, um escritório que é a favor do tráfico de pessoas, sabe? Tipo, é sempre uma coisa ridícula. E eu tava precisando do dinheiro. Eu pensei, cara, eu acho que vou enfiar meus valores no bolso, vou deixar minha ética em casa, vou começar a fazer entrevista nesse escritório grande. Por favor, não tenha sido no escritório que defende tráfico humano. Vou pular essa parte da história, então. Aí eu comecei a ter esse choque de cultura, né? Sem ser uma referência, um choque de cultura de verdade. Porque o escritório rico, ele é muito diferente de você fazer entrevista. Porque, tipo, você chega no escritório que defende banco, certo? Você senta, aí vem uma pessoa e te pergunta o que você quer. Tipo, você quer uma água, você quer uma coisa? Eu, tipo, ah, eu quero uma água. E aí a pessoa vai embora, vem uma garçonete do escritório com uma bandeja entregar uma água pra você. Uma água Perrier. É, tipo, vem num pratinho, vem num pires a água, sabe? Aham. Uhum. Ela vem empilhada em vários vasilhames, né? Vem uma bandeja com um pano, que vem com um prato, que vem com guardanapo, e aí a garrafa... Exatamente. Eles trazem uma fonte natural pra você, sabe? É uma coisa incrível, uma coisa super sofisticada. E de cara eu já pensei, puta merda, não me encaixo aqui, eu tô fodida. Eles vão perceber, eu tava me sentindo tipo impostora, sabe? Tipo, puta, eles vão se ligar que eu não devia estar aqui. Mas eu tô continuando fazendo entrevista, né? Tô fazendo entrevista nesses lugares. E aí eu menciono no Twitter essa história da água do escritório, e uma pessoa que eu conhecia no Twitter, que é a Cacau, ela me informa que o escritório em que ela trabalha, tem mini pão de mel. Uau! Nossa! Na recepção. Foi exatamente a minha reação. Porque, tipo, caralho, isso é outro. Eu não tenho noção do quão rico as pessoas podem ser. Mini pão de mel, sabe? Fiquei muito abalada. Mudou totalmente meus conceitos. Não apenas pão de mel, mas mini pão de mel. É. Que é muito mais chique do que pão de mel normal, porque quando você é rico, você come tudo mini. Né? Você comer tamanho normal é coisa de pobre. Tipo, o rico tava lá, não, vou botar uma bandeja de mini pão de mel aqui, sabe? E eu já comecei, tipo, cara, será que eu devia continuar sendo comum? comunista, será que, tipo, essa vida não é melhor pra mim e tal? Aí eu perguntei pra ela onde ela trabalha, ela falou o escritório, tipo, cara, na verdade esse é o escritório que eu faço entrevista amanhã. Ah, ok, então quer dizer que eu vou faturar um mini pão de mel amanhã. Beleza. Olha, já tem um ponto positivo. Não vou sair no prejuízo, né? Eu cheguei nesse lugar, eu não lembro qual que era o bairro, acho que era na Vila Olímpia, um negócio assim. Era um desses bairros, né, de prédios caros. Sim. Eu nunca tinha ido lá, e eu sempre morro de medo de chegar atrasada. Eu sou muito pontual. Não sei se você notou, Guga, eu te mandei a mensagem exatamente 22 horas. Eu achei impressionante. Ninguém faz isso. Pois é, eu faço. Eu sou super pontual. E eu pensei assim, cara, eu não posso chegar atrasada pra entrevista. Então eu vou chegar, eu vou, tipo, sair muito antes, que se der uma merda no ônibus, se eu não conseguir achar e tal, eu tenho uma janela aí. Deu tudo certo. Então eu cheguei 2 horas adiantada pra entrevista. Nossa. Que é muito tempo. 2 horas é muito tempo pra você matar num bairro que não tem nada pra fazer, que só tem trabalho lá. Então, na esquina desse lugar, tinha tipo um restaurante, né? Que as pessoas almoçam e tal. E eu sentei nesse restaurante de blazer, né? Com a minha camiseta social, que era a única que eu tinha. E sentei e pedi uma cerveja. Que eu não consigo te explicar a lógica por trás. Mas no momento me pareceu apropriado. Eu tinha 2 horas pra matar. É a manobra Chico Sainz. É, eu me senti muito, tipo, nossa, eu era uma mulher nessa época de 22 anos, tava, tipo, na flor da minha juventude. Era assim que eu passava meu tempo, quando eu tinha 2 horas de matar, tomar uma cervejinha. Fui pedir uma cerveja. Ah, eu achei ok. É ok, né? Eu acho que é uma decisão ótima de você tomar. Inclusive, se você tá ouvindo isso e você vai fazer uma entrevista, toma uma cerveja antes, tá super certo. Você vai chegar lá relax, melhor. É, nossa. Uma cerveja teria feito isso. Eu tomei um pouquinho mais de uma. Eu passei um pouquinho da conta. Eu quis garantir, né, que eu estaria super relaxada. Eu cheguei extremamente relaxada, isso eu posso dizer. Eu tava muito relaxada nessa entrevista. Sem contar que você estragou seu apetite pro pão de mel, aparentemente. É, não, eu passei direto. Eu nem lembrei, eu tipo, tava em outra zona da consciência já. Esse era o teste. Os caras falaram, não, se ela passou pelo mini pão de mel. Isso, é porque ela tá com foco no trabalho, é isso. Eles viram na câmera de segurança, sabe, fizeram um checkzinho. Essa foi, primeira fase. Pode ser o melhor trabalho do mundo, pode ser a situação que for. Se eu tô passando do lado de uma bandeja de mini pão de mel, eu vou parar e pegar um pão de mel. Nada vai me impedir de fazer isso. Já ouviu falar daquele teste do marshmallow? Não. Sim. Tem um teste, é um experimento psicológico, que você coloca uma criança num cômodo com um marshmallow e você fala, não come, eu já volto. E você sai do cômodo e você espera, tipo, 3 minutos e volta. E o teste é que fica filmando a criança pra ver se ela resiste a comer. E tem crianças que esperam o tempo inteiro e tal, e só comem quando você volta. Tem criança que assim que você sai, ela enfia inteiro na boca. É o que eu faria. Exatamente. É, eu tô sentindo que seria isso. Eu queria ter feito isso. Em retrospecto, acho que teria ajudado um pouquinho de glicose. É, só pra completar a questão do teste do marshmallow, esse daí foi um teste que foi feito ali nos anos 60, 70, que o pessoal dizia que se ele não comesse o marshmallow, ele ganharia outro marshmallow. Então era uma questão de autocontrole. Ah, olha o detalhe. E aí eles chegaram à conclusão, aí acompanharam por 15 anos, aquela coisa de estudo americano, né? Acompanharam por 15 anos e chegaram à conclusão que essas crianças que resistiram eram mais bem-sucedidas, tinham salários melhores, notas melhores. Isso parece completamente alterado, parece completamente enviesado. É um estudo dos anos 60, né? Naquela época a psicologia era isso. Era tipo, você tá com um bebê no rio e vê se ele nada de volta pra mãe. Se ele nadar é porque ele vai ser CEO um dia. Isso. É, ele era super enviesado, só que ninguém... Isso era usado em todos os lugares. Então, autocontrole, isso era pra vender autocontrole, né? Você tem que ter o autocontrole pra ser um vencedor. E aí, recentemente, foram revisitar o estudo, pegar o estudo e olhar os dados e tal. E eles não fizeram uma coisa que é básica de todo estudo, que é você olhar o perfil socioeconômico dos participantes, né? Então, eles viram que quem resistia ao marshmallow, geralmente, era quem tinha marshmallow em casa. É, claro. Você pensando assim, parece óbvio, mas não é óbvio. As pessoas não se dão conta nisso. Pô, levou 50 anos, né? Ou elas se deram conta e só, tipo, não, mas que bom, que a gente precisa que elas comam marshmallow pra gente provar nosso ponto aqui. Traz mais essa criança pobre aí pra comer marshmallow, porque é isso que a gente precisa. É assim que essas coisas são feitas. E... eu comeria um marshmallow. E o pão de mel. Aliás, quando eu acabar aqui, eu vou sair e comprar um pão de mel. É, a gente tá falando muito de pão, eu tô fiquei com vontade também, vou ser sincera contigo. Eu tô sentindo a falta desse pão de mel que eu não comi em 2017. Então, tipo, eu cheguei, eu tava já calibrada, né? Tava no grau já. Sentei e era uma dinâmica de grupo. Ah, não. Não teve nem a entrevista preliminar. Era a primeira coisa da dinâmica de grupo. Eu nunca tinha passado por isso. Não. Porque eu já fiz dinâmica de grupo pra, tipo, ser vendedora de loja, essas coisas. Mas dinâmica de escritório de advocacia, eu nunca tinha passado. E o negócio da dinâmica do escritório é que é muito mais assustador. Porque você sabe que os caras têm grana pra entrar na sua cabeça de verdade quando você faz essas merdas. A pessoa que tava conduzindo era uma psicóloga. E, tipo, pelo jeito que ela se portava, ela parecia muito a Pete fisicamente. Sei. Eu acho que é um visual intimidador. O jeito que ela se portava dava a entender que ela tava, tipo, ela tava super casual, uma conversa e tal, mas ela tava super entrando na sua cabeça, tudo que você falava. E aí eu já fiquei assustada. Sim. É, você falou tanto de entrar na cabeça que eu fiquei com medo de ser uma neurocirurgiã. Eu tô satisfeito que é uma psicóloga. Eu acho que teria sido melhor pra mim se fosse uma neurocirurgiã. E essa dinâmica foi, tipo, foi linda. Porque só tinha gente de 19 pra baixo, certo? Era tudo segundo ano. E eu, do alto dos meus 22 anos, era o quê? A adulta da situação ali, né? Tava, uau, eu sou super mais madura do que essas pessoas. E todas essas pessoas que estavam ali, elas tinham um certo grau de privilégio que criou uma bolha em volta delas. Elas com certeza nunca tinham trabalhado nem nada. E eu acho que elas fizeram pouquíssimas entrevistas de emprego. Então elas falavam coisas que eu achei muito engraçadas. Eu até, tipo, no dia eu anotei tudo na mão pra poder não esquecer depois. Por isso que eu lembro tantos anos depois. Tipo, teve uma mina, a psicóloga virou pra ela e falou assim: ah, qual que é um hobby que você tem? Ela: ah, meu hobby é sair pra jantar. Ok, olha. Eu achei maravilhosa essa resposta. Não é jantar, né? O hobby não é fazer a janta. Não é jantar, é sair pra jantar. O hobby dela é sair de casa e ir até um restaurante e sentar no restaurante e jantar. É isso que ela faz no tempo livre dela. Eu gostei. Você achou bom? Você achou uma boa? Você contrataria uma pessoa? Talvez não, mas eu acompanharia ela nesse hobby. Sim, é verdade. Eventualmente. Se ela for uma pessoa agradável. Eu não tenho nada contra sair pra jantar. O meu problema é sair pra jantar enquanto hobby, numa entrevista de emprego. Enquanto hobby. Numa entrevista de emprego, tudo que você fala tem que ser milimetricamente calculado pra você conseguir aquela posição. Então, o seu hobby tem que ser, tipo, cara, o meu hobby é, tipo... processar o Habib's. Exatamente. Tipo, você tem que fazer uma coisa que tem tudo a ver com a vaga. Exato. A mina falou sair pra jantar. Nossa, eu adorei essa resposta. Teve um outro momento que um cara, ela tava indo no grupo, né? Ela tava falando assim: como que você se definiria? Aí ela virou pro cara, o cara falou: ah, eu sou uma pessoa que gosta de se diferenciar, eu quero me diferenciar. E a mina do lado dele falou assim: eu também gosto de me diferenciar. Que, tipo, ela copiou a resposta dele, né? Ah, muito que bom. Maravilha. Maravilhoso. Eu posso apelar, tipo, o sorriso que a psicóloga deu naquele momento. Quando chegou nesse ponto, você tem que entender que é o seguinte: eu tava completamente bêbada, né? Nessa entrevista. Quando começaram a acontecer essas coisas, eu tava tipo, caralho, eu tô aqui só assistindo. Isso aqui é tipo o maior entretenimento do mundo. Eu devia vir em dinâmica de grupo regularmente só pra me entreter, porque é de graça e eu tô adorando. Todas essas pessoas estão falando um monte de merda e eu tava tipo, de braço cruzado, meio recostada na cadeira, só sorrindo, sabe? Completamente quieta. Sem contar, imagina como vai ficar a avaliação dessa psicóloga quando ela perguntar qual é o seu hobby. Aí você fala: ir a dinâmicas de grupo pra me entreter. Puta merda, eu devia ter falado isso. Essa é boa. A próxima vez que eu fizer uma entrevista, eu vou falar isso. Aí ela fala: e o que, que você tá fazendo aqui? Aí você fala: eu não sei. Ou as duas coisas. Ou então, descobre isso, né, psicóloga? É, aí, vamos lá. O que você tá fazendo aqui? Qual o seu hobby? Né? Vamos virar a mesa aqui. Foi ótimo, cara. Teve uma mina que falou, tipo, a psicóloga virou pra ela e falou assim: ah, o que, que você fez pra transformar a sua perspectiva de mundo, né? Qual uma coisa que te transformou como pessoa? E ela: ah, eu fui pro interior do sertão fazendo um trabalho de caridade e me impressionou muito como as pessoas lá têm menos do que a gente, né? Elas não têm nada, a pessoa não tem uma TV em casa. E eu pensando: caramba, eu tenho 6 TVs em casa. E essa pessoa não tem uma TV em casa e eu tenho 6 TVs em casa. E isso me transformou muito. Ela foi muito bem até dizer que ela tinha 6 TVs. Acho que esse foi o ponto que deu uma descontada na nota dela. Eu achei que teve uma inocência até, ela simplesmente falar. É, era exatamente isso. E seria legal ela falar assim: o que me surpreendeu é que essas pessoas jantam e às vezes elas não jantam e não é pro hobby. É, olha aí, ela devia ter falado isso. Cara, você devia estar lá, você dando super várias ideias, assim. Eu acho que você teria conseguido esse emprego. Eu sou o maior loser de dinâmica de grupo, eu nunca consegui entrar, eu sempre era eliminado nos processos. É porque você levou a sério, se você tivesse tomado 8 cervejas, você teria ido bem. É. Olha aí. Talvez seja isso. Mas afinal, você conseguiu um emprego, Laurinha? Ah, então, é essa a questão. Eu fui à última fase da entrevista, isso eu, tipo, tava só assistindo, tava curtindo e tal. Aí chegou na última fase da entrevista, que era só você preencher uma ficha de cadastro, que acabou sendo o maior obstáculo da noite pra mim. As perguntas eu passei voando. Nossa, super eloquente. Chegou na ficha, eu tinha esquecido completamente como escrever. Foi uma questão assim pra mim. Primeiro que eu errei meu nome na ficha. A primeira coisa que eu fiz foi errar meu nome. Eu escrevi meu nome errado. E eu tive que rasurar o campo do nome. Eu tenho certeza que eles nunca tinham visto nada assim. Aí, tipo, tô preenchendo e tal. Rasurei várias coisas. E chegou na parte que tava assim. Você colocar o nome de uma pessoa dentro da empresa que você conhece. Eu pensei assim, pô, eu conheço a Cacau. Vou botar o nome dela aqui, que aí vai que ela me dá uma indicação e tal. Aí eu fui escrever Cacau e eu me dou conta de que Cacau é um apelido, né? Não sempre, mas no caso dela era. E eu não sabia o nome dela de verdade. Puxei o celular, mandei uma mensagem rápida pra ela. Ela não respondeu, tava ocupada. Provavelmente no andar de cima. E aí eu virei pra psicóloga e eu falei assim, você conhece uma Cacau? E ela falou assim, não. Aí eu, ah, é porque eu conheço uma Cacau aqui da internet, mas eu não sei o nome dela. Ah, você deve conhecê-la por Doutora Cacau. Eu não sei o nome dela. Ela, é, eu não sei também. Aí eu, ok. Aí eu botei assim, Cacau. Aí entre parênteses, um ponto de interrogação. Cara, que ficha. Imagina a pessoa olhando assim, o que ela quer dizer com isso? Cacau? E interrogação. Ela tem a mente aberta, ela tá sempre questionando as coisas, sabe? E aí, tipo, essa foi o fim da entrevista. Se eu fosse fazer uma entrevista de emprego e tivesse que preencher isso aí pra um escritório de advocacia, eu ia dizer que eu posso ou não conhecer uma pessoa sem prejuízo de futuros... processos legais que eu possa sofrer por conhecer ou não essa pessoa. Eu sinto que se eu tivesse mais espaço naquele campo, eu teria tentado escrever isso. Mas era bem pequenininho. Só deu pra escrever Cacau, ponto de interrogação. Esse foi o fim da entrevista, né? Aí eu cheguei. No dia seguinte, eu tinha certeza que eu não tinha passado. Não tinha como me passar. Não tinha condição. De alguma forma, eu consegui ser a pior pessoa naquela dinâmica de grupo. Será que teve alguma coisa a ver com eu estar completamente bêbado? Ninguém sabe. Só que eu postei, né, sobre isso no Twitter. Eu postei todas essas anedotas e tal. E eu falei assim, ah, foi horrível a entrevista. Enfim, fui muito mal. Só que tinha um... Eu não sabia isso. Tinha um escritório de advocacia marxista, né? Comunista, me seguindo no Twitter. Ah! Porque eles sabiam que eu era comunista e tal. Enfim, me seguiram. Eles viram que eu tava falando de entrevista de estágio. O cara me mandou uma mensagem e falou assim, você tá procurando estágio? Eu falei, tô. Ele, cara, vem aqui, eu te dou uma vaga. Caramba! Pô, maravilhoso! Você conseguiu pelo Twitter. Exatamente. Essa é a história de como eu arranjei um emprego fazendo entrevista pra outro emprego. Maravilhoso. Cara, que incrível. Eu quero ver uma história que a gente vai contar aqui hoje superar essa. Nenhuma vai superar. Seria engraçado isso. O melhor é se o nome do escritório fosse Marx e Marx, o escritório marxista. Olha, seria uma boa. E o outro escritório é o quê? Sei lá, Habibs e Habibs. Não sei. O escritório tá processando Habibs e Habibs, eles processaram por causa do nome. Eles querem o nome. Eu nem tinha pensado nisso quando eu falei. Rafael, que outras histórias a gente tem aí hoje? Cara, não temos histórias tão incríveis, mas temos uma história de um estagiário que surpreende o seu chefe. É o inverso da moeda, né? Geralmente é o chefe surpreendendo o estagiário. Temos um outro chefe que é um completo imbecil, que serve como vingança aí de todo mundo que tem chefe ou teve chefe imbecil. E o talento aplicado ao telemarketing que jamais vai estar sendo vencido, que é a nossa última história. Interessante. Falando em marketing, no mês passado a gente tinha uma camiseta do mês, que é a camiseta dos nomes do capeta. Sim. Tinha lá a cara do Beelzebu, com vários todos os nomes dele estampados na cara. Essa camiseta acabou, essa estampa foi jogada fora, nunca mais vai ser feita. Mas a gente tem uma nova camiseta, que é a volta da camiseta do bolo. Ah, que demais. É uma das camisetas mais queridas do GugaCast, a camiseta do bolo, porque esse é o mês do meu aniversário. Então é o mês do episódio de aniversário. O bolo é sobre aniversário. Então a gente vai ter essa bela camiseta que tem uma fatia de bolo, escrito a palavra bolo. É uma camiseta autoexplicativa, né? Autoexplicativa e que, cara, é isso, cara, bolo. É muito legal porque é uma camiseta que tem um bolo, escrito bolo. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Só vai lá em nerdstore.com.br/gugacast. Você vai ter a camiseta do bolo. É só esse mês, é só até o dia 31 de outubro. E depois a gente também joga essa estampa fora e ela nunca mais vai ser feita. É uma pré-venda, tem promoção. Entra lá que você não vai se arrepender. nerdstore.com.br/gugacast, beleza? Beleza. Eu já tenho a minha, galera. Eu já tenho a mim. E também no final do programa, depois dos créditos, eu vou fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial pra mim. Vou pedir pra vocês ficarem aí e ouvirem o que a gente tem a dizer depois dos créditos, beleza? Vamos pro jogo? Bora. Rafael, qual é o jogo de hoje? O jogo de hoje é um dos jogos mais incríveis que já passou por este programa. O jogo Carros São Como Lanchas. Carros São Como Lanchas. Carros São Como Lanchas é um jogo de comparações. É um jogo em que eu vou dar dois elementos e os participantes, Guga Mafra de um lado, Laurinha Lero do outro, vão concorrer e vão ter que encontrar o que esses elementos têm em comum. Então, por exemplo, eu posso falar assim, o Minnesota Timberwolves é como o Botafogo da Paraíba. São os melhores times de seu estado. Ah! Ou posso falar, duplas sertanejas são como sabão em pó. Aí você pensa e fala, só funcionam em duplação. Entendi, é um jogo de livre associação, uma coisa meio freudiana, né? Uhum. Isso, exatamente. Podia ser uma dinâmica de grupo também. Sim. É uma dinâmica de grupo. Fica aí a dica pros psicólogos. É, de certa forma é, né? Nós somos um grupo, a gente tá em dinâmica aqui. Então, eu vou falar a mesma frase, os dois participantes vão tentar fazer essa associação e o que se sair melhor ganha um ponto, eu que vou julgar. Então, no fim, sou eu dizendo o que é melhor. Ok. Boa, ok. Começando pelo Guga Mafra para mostrar a dinâmica do jogo. Gustavo, cartão de ponto é como chocolate de motel. Cartão de ponto é como chocolate de motel. Meu cérebro travou. Eu já pensei numa resposta, mas eu não vou te dar cola. Tá bom. Cartão de ponto é como chocolate de motel. Caramba, não consigo fazer. Essa é a hora que você fala pro seu cérebro assim, ah, só diz qualquer coisa. Tá. Cérebro, só diz qualquer coisa. Aí ele vai e pensa imediatamente, né? Cartão de ponto é como chocolate de motel. Mostre como ele é utilizado segunda-feira de manhã para seu chefe. Nossa! Agora você puxou uma coisa muito mais freudiana do que eu imaginava. Laurinha Lero, é com você. Cartão de ponto é como chocolate de motel. Cartão de ponto é como chocolate de motel. Os dois te dão um alívio enorme de saber que o serviço acabou. Maravilha. Caramba, que genial. Você pensou muito rápido. Ficou indubitável aqui, né? Esse ponto vai para Laurinha Lero. Maravilhoso. Tô feliz. Na verdade, eu faço um gabarito, assim, porque se as pessoas disserem, olha, é impossível fazer uma associação. Eu tenho que ter alguma coisa pra dizer, entendeu? Porque eu que propus, né? Aí você pensa, a melhor resposta é a minha, que eu pensei antes. É, mas no meu gabarito era muito parecido, porque dizia, quando chega a hora de usar, é porque deu tudo certo. Olha, aí, foi bem próximo, né? Laurinha, você entendeu muito bem o Rafael, você devia ser psicóloga. Você devia ser psicóloga de dinâmica de grupo. Esse é o seu verdadeiro talento. Eu já tenho experiência de campo, né? Que nem quando você é garçonete, você vira dono do restaurante. Segunda rodada. Laurinha Lero, você começa. Almoxarifado é como adesivo fluorescente no teto. Almoxarifado é como adesivo fluorescente no teto. Almoxarifado é como adesivo fluorescente no teto. É muito bom pra pegar no sono. Essa só faz sentido pra quem já dormiu no almoxarifado do trabalho. É, foi muito bom. O impressionante é que é verdade. É, nesse momento, muitos servidores do almoxarifado estão te aplaudindo. Sim, eu tô, não, é meu público-alvo. Eu tô aqui pensando sempre na galera do almoxarifado. Beijo! Nossa, que difícil, cara, jogar isso com a Laurinha. Não, você pegou, tipo, nossa, a profissional desse jogo. Eu tô sempre fazendo livre associação aqui em casa. Quando o Rafael falou que esse ia ser o jogo, eu pensei, ah, legal, vai ser legal. Eu não pensei que eu ia ser humilhado no meu próprio podcast. Sabe o que é engraçado? Eu nunca ganhei um jogo de podcast. Nunca ganhei, nunca. Essa vai ser a primeira vez. Então, de certa forma, é uma humilhação maior ainda pra você. E você já jogou algum outro? Já joguei vários outros. E aí eu sempre sou muito humilhado, eu perco muito feio e tal. Então, na verdade, eu tô bem feliz. Daí eu posso virar a mesa ainda. Almoxarifado é como adesivo fluorescente no teto. Você só percebe que você precisa deles quando já é muito tarde. Gostei, é muito bom. Gostei. É bom esse jogo porque a pessoa sempre pensa uma coisa que você não te ocorreu, né? É, comparando aqui as duas respostas, a da Laurinha, ela trouxe o almoxarifado como um lugar de repouso, né? Um lugar aconchegante pra você guardar canetas Bic e pra você tirar um cochilo. E o Gustavo trouxe a necessidade do almoxarifado, né? É outra abordagem teórica aqui. Isso. Então, bom, eu ainda acho que a resposta da Laurinha foi mais criativa. Então, ponto para a Laurinha. Muito bem, tô muito feliz. Tô sentindo um pouquinho que o Rafael tá jogando no meu time. Nunca, eu sou sempre completamente imparcial. Eu, inclusive, uma vez inventei um jogo em que eu não sabia quem que dava a resposta só pra provar isso. Nossa, agora eu gostei, agora eu senti. Porque eu realmente tô desconfiando aqui, tipo, você é irmão dele, mas você é meu fã, cara. Isso, isso. É, se tem uma coisa que o Rafael nunca foi meu, é fã. Isso aí. Caralho, agora ficou pesado. Não, hoje de um jeito saudável. Não, tô ligado. Tem irmão também. Mas você pode se vingar na terceira rodada, Gustavo. Ok. A terceira rodada traz a seguinte comparação. Porta-retrato eletrônico é como jargões em inglês. Porta-retrato eletrônico é como jargões em inglês. Porta-retrato eletrônico é como jargões em inglês. Suspense, hein? Gostei. Você acha que você não precisa realmente deles e, de repente, você tem vários. Você tem vários porta-retratos eletrônicos em casa? Se você pensar bem, todas as telas são um porta-retrato eletrônico. Caralho, agora você desconstruiu. Agora minha cabeça explodiu. Se você visse a minha cara agora quando você falou isso. Vou conceder essa rodada. Vai lá, Laurinha, sua vez. Porta-retrato eletrônico é como jargões em inglês. Porta-retrato eletrônico é como jargões em inglês. Os dois são um souvenir que você traz da sua viagem pra Disney. Cara, sério, não tem condição. E o impressionante é que ela faz muito rápido. É. É que você tá respondendo, eu não tô nem ouvindo, eu tô aqui pensando, tô me adiantando já, tô fazendo meu dever de casa. Caramba, difícil essa, porque o Gustavo trouxe um elemento do... Ele salvou o porta-retrato eletrônico. Uhum. Um elemento tão desprezado pela indústria, e o Gustavo o elevou. Exatamente, eu acho que vai pra ele, eu vou ser sincera. Eu acho também que esse ponto é do Gustavo. Yes. 2-1 para a Laurinha Lero. E agora, surpresa, surpresa para todos, a última rodada vale 1 milhão de pontos. 1 milhão de pontos. Quantas outras rodadas valiam 1 ponto? 1 ponto cada uma. Ah, então dá pra virar, hein, Guga? É. Dá pra virar. É a manobra Celso Portioli. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Laurinha Lero, cachorro falante é como reunião em pé. Cachorro falante é como reunião em pé? Eu gosto quando eu surpreendo os participantes. O cara sempre pega de surpresa. Esse jogo fala mais sobre o Rafael do que sobre qualquer outra pessoa. Exatamente, eu sinto que o Rafael tá num divã e a gente tá, tipo, tentando fazer sentido das coisas que ele tá falando, sabe? Não, isso aqui é sobre a sua mãe, na verdade. O cachorro falante é a sua mãe. De pensar. Cachorro falante é a sua mãe. Puta, isso é muito difícil. Cachorro falante é como reunião em pé. Olha aí, o jogo ficando emocionante. Laurinha Lero tendo dificuldades na última rodada. Nossa, tô aqui no... Vai dar zebra, hein? Vai dar zebra. Não se sinta pressionada. Eu tô me sentindo super pressionada. Eu quero ganhar alguma coisa na minha vida. Eu preciso ganhar. Eu tenho que pensar. Cachorro falante é como reunião em pé. Putz, eu pensei numa. Eu vou ganhar esse jogo. Ah, eu pensei. Eu pensei. Calma. Não me deixa nervosa. Tá. Cachorro falante é como reunião em pé. É coisa que só publicitário podia ter inventado. Muito bom. É a resposta mais digna que eu encontrei. Certamente você está falando bem dos publicitários, né? Pelo que eu interpreto. Foi o que eu entendi. Existem interpretações diferentes. Gustavo, cachorro falante é como reunião em pé. Cachorro falante é como reunião em pé. O cachorro falante é a sua mãe. E a reunião em pé também é a sua mãe. Nossa, muito boa essa. Como é que você pensa nessas coisas? É incrível ver a conexão que seu cérebro faz. Faz todo sentido. É bom esse jogo porque a pessoa sempre fala uma coisa que você nunca poderia ter pensado, sabe? Bom, o gabarito dessa resposta era que cachorro falante é como reunião em pé, é o sonho de todos, mas nenhuma resposta foi nesse sentido. Uhum. Então os dois ficaram de recuperação? Como é que foi? Os dois estão de recuperação. Mas eu acho que a resposta do Gustavo é boa, mas ela iguala os dois, né? Ela fala que ela é igual porque é igual. Isso meio que viola as regras do jogo. Enquanto que a da Laurinha fala muito bem de publicitários, porque todos adoram cachorros falantes e todos adoram reunião em pé. Então a vencedora desse jogo é Laurinha Lero! Desculpa, Guga, derrotei você aqui na sua casa, né? Que coisa... Parabéns, no Laurinha. Casamento da sua filha aqui, eu vim fazer isso contigo. Você não me chama de padrinho. Tô muito feliz. Não, mas você mereceu, Laurinha. E olha só, olha que legal. Você chegou aqui e já ganhou uma camiseta e um jogo. Era isso que eu ia falar, cara. Eu tô muito no lucro. Ainda bem que você me mandou essa mensagem. Essa vai ser a melhor noite da minha vida. Só vitórias. Beleza, vamos pras histórias? Bora pras histórias. Rafael, que histórias a gente precisa ir para os próximos episódios, para a galera mandar para a gente? Precisamos de histórias de aniversário para celebrar o aniversário de Guga Mafra. O meu aniversário. Sim, também conhecido como seu aniversário. Precisamos de histórias de casamento. Se você tem uma história hilária que aconteceu num casamento ou seu casamento é hilário, conte para nós. Uhum, eu super sou casada, é verdade. E você vai mandar a sua história? Com certeza. Eu sou uma pessoa que sou casada e eu quero que todo mundo saiba disso. Sou casada com certeza. Não, então, mas você pode ter uma história de que você foi a um casamento. Ah, é verdade. É mais sobre a cerimônia, não a instituição do casamento. Ah, eu entendi. É mais sobre a festa de casamento que a sociedade impõe que as pessoas façam e gastem todas as suas economias em uma única noite. Uhum, senti um certo ressentimento aí. Eu nunca fiz isso. E no mesmo sentido de casamento, nós temos também histórias de aventuras. Se você viveu uma grande aventura inesperada, se apareceu um anão na sua porta falando pra você buscar um anel e você foi, e conte isso pra nós. Quando você é convidado pra uma aventura ou um casamento. Esse foi amplo, hein? Isso facilitou aí a vida do ouvinte que quer mandar a história. Sim, história de aventuras. Se você considera uma aventura, eu vou considerar uma aventura. Mande uma história sobre uma coisa que aconteceu com você. Isso aí. É, mas que você considere uma aventura. Se nem você considera uma aventura, eu não vou considerar. Ou talvez sim. Ou talvez sim. Vai em googlecast.com e clique em mande sua história. E mande sua história. Vamos lá, quem lê a primeira história? Eu leio essa primeira história. Vai lá. Essa história se chama Distúrbios Osteomoleculares Relacionados ao Trabalho. Já começou bem. Tá escrito osteomusculares. E o que é que eu falei? Osteomoleculares. Eu acho que é osteomusculares mesmo, né? Ele viu uma parada complexa e ele pensou, cara, eu vou deixar isso mais complexo ainda. É que a gente fala mais no dia a dia osteomoleculares, né? Tá na feira, tá na farmácia, e você fala, ah, osteomoleculares. Olha aqueles meninos osteomoleculares. Uhum. Aqui é um distúrbio osteomolecular relacionado ao trabalho, também conhecido como DORT. Osteomuscular, só deixando bem claro. Falei de novo, né? Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Olá, Guga, Rafael e possível convidade. Como estão vocês? Esta é a minha primeira participação no GugaCast, que acompanho desde o princípio. A temática deste relato se encaixa tanto em dia do trabalho, perrengues de trabalho ou mesmo histórias aleatórias. Sim, todas as histórias se encaixam em histórias aleatórias. É, verdade. Por cautela, solicito que troquem os nomes dos personagens citados. Meu nome é... Tenho 38 anos, moro no Guará, Distrito Federal, e a história que vou contar se passou em nossa querida e jovial Brasília em 2006, ano no qual o Iron Maiden lançou o álbum A Matter of Life and Death e embarcou em uma turnê na qual executou o trabalho na íntegra, formato bastante criticado pelos saudosistas que até hoje vão aos shows da maior instituição do heavy metal da história e querem sempre ouvir as mesmas músicas. Infelizmente, essa turnê não se estendeu à América do Sul. Se essa história não tiver nada a ver com Iron Maiden, eu vou ficar muito impressionado que esse é o marcador de tempo dele. Eu achei muito adequado, inclusive, porque eu lembrei exatamente de que época era essa. É, 2006, claro, o ano que o Iron Maiden lançou o seu álbum A Matter of Life and Death. É, saudosa época que o Iron Maiden fez essa turnê e só tocou as músicas do disco novo. Isso. Rafael, América do Sul e Alura. Momento Alura. América do Sul. Se você quer que seu currículo seja grandioso como a América do Sul, você precisa conhecer a Alura. A Alura tem mais de 1000 cursos em apenas um plano, e ele pode significar uma linha a mais no seu currículo, que pode dar um upgrade na sua carreira ou te recolocar no mercado de trabalho. Acesse alura.com.br/promoção/GugaCast. Grandioso como a América do Sul. Eu vou usar isso em todas as coisas que eu falar agora. Descrição no Twitter, né? Grandioso como a América do Sul. Toda vez que eu falar grandioso, em seguida, como a América do Sul. Inclusive, se você fizer isso no Twitter, você ganha um Guga ponto. Olha, esse bolo está grandioso como a América do Sul. Por falar em América do Sul, vocês não sabem. Ah, Lura. Vai lá, Rafael, continua aí. À época, eu era auxiliar administrativo de um escritório de advocacia na Asa Sul. E por auxiliar administrativo, entenda-se, faz tudo. atendia telefone, organizava arquivo, dava suporte básico nos equipamentos de informática, redigia expedientes jurídicos, pagava contas diretamente no caixa, pois o internet banking estava engatinhando e ainda gerava desconfiança, fazia café, lavava banheiro, protocolava petições, acompanhava andamentos processuais e, em alguns casos, até acompanhei clientes em audiência simples. Não me sentava no local reservado ao advogado na frente do juiz, obviamente, mas instruía os querelantes no rito a ser observado e o que podia ser dito. Meu Deus, cara, o cara era um escravo. Caralho. Ó, quando você terminar de lavar o banheiro, você acompanha o cliente até a audiência, por favor, e oriente ele quanto aos ritos a serem observados. É o cara total homem renascentista, né? O homem renascentista esmagado pelo capitalismo. Sim, aquele desenho do homem vitruviano, só que um braço é tipo um desentupidor, o outro é uma folha de papel. O estagiário vitruviano. Exatamente. Que a partir de agora ele se chama Homem Vitruviano. Naquele escritório, trabalhavam apenas eu, o Homem Vitruviano, e meu chefe. O Homem Venusiano. Um experiente advogado que decidiu se desvencilhar dos antigos sócios e seguir carreira solo. Então o Doutor Venusiano. Doutor Venusiano. A maior parte das minhas atividades externas eram executadas logo após o horário do almoço, e eu costumava ficar sozinho pelas tardes, enquanto meu chefe, o Doutor Venusiano, normalmente se ausentava para cuidar das audiências e demais atividades às quais sua presença era requisitada. Só deixando claro aqui que o nome do escritório provavelmente era Venusiano e Venusiana. É, e associados. Durante esse tempo solitário, eu costumava estudar, ver seriados como Lost, Heroes, Dexter e teclar muito no MSN, que já em 2006 teve o nome alterado para Windows Live Messenger, mas todo mundo continuou chamando de MSN. O cara via Lost no escritório, isso é muita experiência do estagiário de advocacia. Dos anos 2000, de 2006. Certa feita, fui incumbido de providenciar a protocolização de um recurso de um importante processo acompanhado pelo escritório. Eu deveria me dirigir ao Tribunal Regional do Trabalho com alguns documentos e solicitar o referido protocolo, sendo que isso foi feito nas últimas horas do dia do prazo legal. Aproximadamente às 16h30, deixei o escritório e, ao chegar no carro, me dei conta que um formulário específico, imprescindível para a admissibilidade do expediente, não estava entre meus pertences. Considerando que eu teria até as 18 horas para providenciar o protocolo, voltei correndo para pegar o documento. Eu gostei que ele tá redigindo esse e-mail como se fosse uma peça jurídica, né? O vocabulário, assim, impressionante. É, eu acho que ele pode usar num eventual processo jurídico depois. Exatamente. Nossa, altas proparoxítona. Naquela tarde, excepcionalmente, meu chefe permaneceu na empresa, pois estava terminando de redigir o tal recurso e lá continuou após minha saída. Ele certamente não contava com meu retorno súbito, pois a cena que presenciei assim que abri a porta foi, no mínimo, vergonhosa. Surpreendi meu patrão com as calças arriadas na frente do computador durante a milenar prática do onanismo. Caralho! Ah, que situação merda! Que situação! Nossa, tô de boca aberta aqui. Ah, seu venusiano. Exatamente, aquele senhor que sempre se apresentava em um tom extremamente formal e demonstrava firmeza e rigor na atuação causídica foi surpreendido em plena quiromania por seu subordinado. Sem saber o que dizer, todo aquele tom austero foi desconstruído ou destruído quando me saudou com uma inusitada frase: "Uai, senhor, você já voltou?" Tipo, o mágico de Oz, né? Foi descoberto. Seria muito melhor o filme se fosse essa história do mágico de Oz. Você abre a cortina, tá ele lá, na quiromania. Sim, meus caros, a formalidade deu lugar a expressões típicas do falar de Minas Gerais, terra natal do meu antigo empregador. O cara fez uma regressão, né? Pra infância dele. É, exatamente. Esse programa tá muito freudiano. Muito. O cara lembrou quando foi flagrado, né, pela mãe. Aí ele falou: "Uai, você já voltou?" Tudo aconteceu em questão de segundos. Eu destranquei a porta, o advogado se agitou com minha chegada e proferiu os bordões mineiros. Eu peguei um papel... Eu proferi os bordões mineiros. É, parece um laudo, né? Ato contínuo. Eu peguei um papel em cima da minha mesa, que era quase em frente à porta, e saí em seguida. Como eu estava aflito com o horário, entrei e saí do prédio correndo, literalmente. E quando cheguei no elevador para deixar o edifício, foi que realizei o acontecido. Eu não conseguia acreditar na cena que tinha acabado de presenciar. Meu chefe estava espancando o palhaço, descascando a banana, empinando pipa, conversando com a cabeça de baixo, jogando 5 contra 1, etc. Imagina todas as oportunidades de conversa com esse chefe depois. Ô, você viu a decisão do STF? Foi 5 contra 1. Eu tô imaginando aqui que essa história teria tomado um rumo muito diferente, muito surpreendente, se o título dela fosse "Peguei meu chefe empinando pipa". O resto da jornada transcorreu bem, pois cheguei a tempo para entregar o recurso no tribunal. Mas e depois? Como seria no dia seguinte? Como minha vida profissional poderia continuar? Somente nós dois trabalhávamos naquele escritório, que funcionava em uma sala de aproximadamente 30 metros quadrados. Arranquei meus próprios olhos. No mesmo dia, providenciei um vidro de álcool e um pacote de papel toalha para desinfetar tudo que poderia ter sido tocado pelo Dr. Onan. Doutor Ana. Mas como assim? O cara fez isso? Ele empinou a pipa na mesa do estagiário, foi isso? Não, mas é porque ele era uma sala só, não tinha uma sala só dele, entendeu? Ah, entendi. Os dois ficavam numa salinha de 30 metros, ele devia estar na própria mesa, sei lá. Chegou, o cara acrescentou uma função, né? Chegou, o cara tá com um balde ali, um avental, uma luva de plástico. Ah, que boa. Às vezes era uma bancada, entendeu? A mesa dos dois, sei lá, vai saber. Nossa, cara. Imagina ele tomando banho à noite assim, não sai. Como eu sempre chegava antes dele, pude limpar o ambiente com dignidade no dia seguinte. E naquele famigerado dia seguinte, não houve nenhum comentário sobre a cena grotesca ocorrida há menos de 24 horas. O que, que o cara vai dizer, né? Oh, e aí? E ontem, hein? Que situação? Coitado do cara. Mas nem tudo foi como antes. Alguns meses depois, ao fechar janelas abertas no computador do Dr. Mãos Nervosas para desligar o equipamento no fim do expediente, notei um site adulto aberto. Caralho, o cara é viciado, o cara não consegue se controlar, puta merda. Cara, tem um problema, né? É o Dr. Mãos Nervosas. Não, e o cara não sabe desligar o próprio computador. Esse é o pior. Guga. Esse não é o pior. Achar torrent no pra baixar pornografia, o cara conseguiu na boa. Baixou lá o uTorrent, achou o site onde tem as coisas. Agora, desligar o computador, cara. Travar o computador é tão simples. O cara tocando a punheta no escritório, você acha que ele usa torrent? Eu acho que ele desenhou uma mulher no Paint, usou isso, sabe? Ele chega e tá escrito na calculadora de cabeça pra baixo, seios. Isso. Imediatamente me veio o impulso de limpar novamente o mouse e percebi outra janela aberta, um site de swing aberto no perfil do usuário. E então, naquele momento, descobri que a verdadeira essência do Dr. Mãozinha Frenética era ainda muito mais peculiar, pois, nas fotos do perfil do referido site, ele e a esposa nem faziam questão de esconder os rostos. Caralho. Ah, isso aí. Meu antigo chefe e sua senhora eram praticantes da troca de casais. O que é um direito deles. Tudo bem. Não, total. Eu não quero kink shame aqui, mas... Não, de jeito nenhum. É surpreendente. Eu acho surpreendente. Aliás, essa é uma das vantagens de não publicar foto do rosto nas redes sociais, né? Que eu não faço isso. Se eu quiser fazer troca de casal, eu posso. Eu chego lá, posto a foto minha e ninguém vai saber. Essa é a grande vantagem. É você poder publicar só na troca de casais. Você podia estar fazendo agora e ninguém tá sabendo. Eu tô aqui na outra aba. Vocês estão falando, eu tô aqui. Inclusive procurando aqui o Dr. Venusiano. Doutor Venusiano. Doutor Mãos Nervosas. Não pude conter a curiosidade de ver as fotos do perfil e me surpreendi ainda mais quando identifiquei que até um cliente do escritório participou de uma festinha íntima em que o número de mulheres presentes era superior ao de homens. Trabalhei mais alguns anos naquele ambiente seriamente contaminado, mas fui aprovado em um concurso público pouco depois de terminar a faculdade. Fica o registro da minha história. Espero que seja lida, apesar do tamanho um pouco extenso. Um forte abraço e continuem com excelente trabalho. Muito boa história. Parabéns. Parabéns, o homem vitruviano. Eu achei impressionante que é possível que essa seja uma estratégia, né, do escritório. Porque você pensa, ele tá lá como um cliente numa troca de casais, talvez essa seja a maneira dele de se relacionar com os clientes dele, né? Uma coisa mais íntima. É. Isso aqui é brinde de final de ano, né? Exatamente, muito melhor do que pagar um peru. Que, bom. De certa maneira, ele pagou um peru. Não foi minha intenção. Rafael, quem lê a próxima história? Laurinha, nos dê a honra, por favor. Ah, pra mim essa honra seria uma honra. Surdez temporária ou definitiva? São motivos pra você se ausentar do trabalho, é isso? É, são doenças ocupacionais. Eu achei que seria justo. Mas foram eles que fizeram os títulos ou foi você, Rafael? Não, fui eu. Eu sempre mudo os títulos. Você errou a própria palavra que você escreveu? Sim. Vamos lá. Várias vezes, né? É. Eu não errei só uma vez. Eu realmente acho que é osteomolecular. Você tá pensando ortomolecular, que é outra parada. É, nossa, exatamente o que eu ia falar agora. Você me interrompeu, eu tava prestes a falar isso. Eu tava pensando no orto, foi isso que você falou, exatamente. Vamos lá. Tem uma história que pode se encaixar no programa de histórias de vilania ou de trabalho. Isso aconteceu há 2 anos, e sempre que eu lembro que vivenciei esses fatos, eu fico surpresa e me convenço que foi apenas um delírio coletivo. Adorei, achei super saudável. Se serviu pra você conseguir superar e continuar em frente, tudo bem. Vai em frente, minha filha, você tá super certo. Se Lost pode ser tido só um delírio coletivo? Olha aí. Por que não a sua vida? Por que não a sua vida, né? Já que a gente tá freudiano, vamos direto pra negação aqui. Eu era recém-contratada de uma agência de publicidade. Cheguei pra atender uma rede de hotéis, onde, em alguns casos, a diária custaria mais do que o que eu ganho anualmente de salário. Achei preocupante isso. Ou a diária é muito alta, ou o salário dela é muito baixo. Minha chefe era perfeita, me ensinava muita coisa e resolvia tudo o que aparecia. Como toda profissional maravilhosa, ela obviamente arrumou outro emprego melhor, me deixando temporariamente sem chefe. Fiquei um pouco insegura, mas deveria ter lembrado do ditado: antes só do que mal acompanhada. Putz. Alguns dias depois, me avisaram que o... Doutor Pimpolho. Doutor Pimpolho. Alguns dias depois, me avisaram que o Doutor Pimpolho iria ser meu novo chefe. Ele era um cara que já trabalhava na agência, mas cuidava de um outro cliente muito distante. Eu nunca tinha ouvido falar dele. As pessoas que trabalhavam comigo também não sabiam muita coisa. Só me contaram que ele era chegado da dona da agência. Rolou um nepotismo aí, né? Não, até aí tudo bem, né? O cara pode ter ficado chegado dela antes, depois, mas enfim. Você tá defendendo ele? Tô defendendo. Dr. Pimpolho. Em defesa de Dr. Pimpolho. O cara começou a trabalhar e logo na primeira reunião que fizemos, onde eu explicava pra ele um pouco do cliente, do dia a dia, ele já começou dando um monte de palpite. Falava que ia mudar isso, mudar aquilo e, claro, como todo publicitário, usando um monte de palavras em inglês que me deixavam bem confusa. Achei meio ousado da parte dele, mas, bom, pelo menos ele era confiante, certo? Devia entender bastante do assunto pra chegar já cheio de opiniões. É, no mundo da publicidade isso é 70% centro do job, você parece ser confiante. É, eu diria, eu inclusive estenderia isso para no mundo do trabalho em geral. Você é verdade. Agir como se soubesse o que tá fazendo. O tempo foi passando e percebi que tinha que explicar a ele muitas coisas. Muitas coisas. Eu explicava uma vez, duas, três, pra no dia seguinte ele ter a mesma dúvida. Então eu pensei, ele tá pegando o jeito do cliente ainda, né? Eu vou explicar direitinho nesse começo. Eu fico imaginando essa explicação, né? Olha só, eles são uma rede de hotéis. Uma rede de quê? De hotéis. É o que de hotéis? Uma rede. O que é um hotel? O hotel é o seguinte, é um lugar que você vai e dorme. Dorme? Posso ir dormir então? Putz, boa ideia. Você dorme, mas não é seu? Não, você paga pra ficar lá um tempo. Ah, então é uma casa. Não, é um hotel. E você não falou que era uma rede? Ah, meu Deus. Ah, Doutor Pimpolho. Todo dia isso. Eu tenho uma rede no almoxarifado. Doutor Pimpolho com certeza tinha. Ele me faz o tipo... Mais tempo se passou e nada dele aprender. Então eu acabei pegando algumas coisas pra fazer sozinha. Era melhor do que ter que explicar pela 30ª vez a mesma coisa. Então você tá vendo aí que o cara é muito mais esperto do que ele parece, né? É, talvez. Com o tempo, percebi que ele deveria ter algum tipo de problema cognitivo. Só isso explicava as coisas que aconteciam. A gente ficava horas em uma reunião conversando sobre o assunto na mesma sala. E aí quando a reunião acabava, ele me perguntava: e aí? O que foi falado na reunião mesmo? O que ficou decidido? Cara, é engraçado que o Dr. Vimpoli já foi meu cliente pela descrição. Eu já trabalhei com esse cara. Nossa, eu conheço esse cara. No início, achei que era um teste pra ver se eu tava esperta, mas tava na cara dele que ele realmente não lembrava da reunião que tivemos há meia hora atrás. O dia a dia foi ficando cada vez mais insuportável. O cara era cada vez mais abusivo. Ele encaminhava e-mails do chefe dele pra mim, pedindo pra eu fazer o trabalho que era dele, e quando eu ia entregar, ele pedia que não enviasse o e-mail, que ele poderia enviar por mim. Nossa. A Laurinha pegou logo no começo. E o cara não era burro, não. Era tudo uma estratégia. O cara é mais esperto que eu já conheci. Eu tô admirada com ele. Você chegar numa posição que você ganha pra caralho, você fazer uma pessoa fazer todo o seu trabalho. Ele dizia que o cartão dele foi bloqueado no Uber e pediu pra eu pedir táxi pra ele trabalhar todos os dias de manhã. Corridas que eu pagava com o meu próprio cartão. Ah, não. Minha filha, quem tem problema cognitivo é você. Que horror, não fala isso. Tô revoltada aqui. É uma situação, às vezes você não consegue sair dela. Acontece, é assim mesmo. Tudo bem, tudo bem. Eu me excedi, perdão. Peço perdão à audiência. Ninguém aqui tem problema cognitivo. Falava que ia acompanhar o evento do cliente e nem aparecia. Nem vou citar todos os absurdos que eu vi, porque senão esse e-mail fica ainda maior. Parecia que tudo que eu tentava fazer de certo no trabalho, ele chegava depois e jogava uma balde de merda em cima. Que beleza. Que filho da puta. O cliente obviamente começou a perceber que o cara era maluco e pediu a cabeça dele. A demissão já era certa e todo dia eu acordava com a esperança dele ser chamado pra conversar em particular. A cada vez que ele levantava pra fumar ou pra tomar café, eu pensava, é agora. Mas nunca acontecia. Fiquei com essa esperança sendo frustrada por umas boas 3 semanas aí, até que finalmente aconteceu. Ele tava fora. Deus ouviu as minhas preces e ele finalmente foi demitido. Finalmente foi embora. E é aí que a história começa a ficar mais interessante. Caramba. Eita, doutor Pimpolho. Uma semana depois da demissão, eu, como boa fofoqueira de Instagram, vi que ele postou stories em um hotel muito chique da rede de hotéis que a gente atendia. Aí a história começou a ficar estranha. Ó, a história tá começando a ficar estranha pra mim. Porque ela odeia esse homem, ela tá acompanhando stories dele. Ah, é, mas tem uma síndrome de Estocolmo, talvez? Eu quero ouvir o lado do Dr. Pimpolho. É. Dr. Pimpolho, se você tá ouvindo isso, manda uma mensagem pra gente. Eu já vou cantar a bola aqui, que eu acho que o Dr. Pimpolho caiu pra cima. Mas vamos ver. Pensei, nossa, ele é burro mesmo pra pegar rescisão e pagar essa diária de 10 mil reais? Estranhei, mas deixei pra lá. 2 semanas depois, em plena virada de ano, outra foto, dessa vez em um hotel no Rio, mais chique ainda. Janeiro, férias com a família, um resort de luxo. Achei tudo muito estranho, mas o que eu ia fazer, né? Não podia chegar acusando ele de nada, afinal, cada um faz o que quer com seu dinheiro, certo? É, e esse cara já tá fora da sua vida, você só podia deixar rolar. Você podia deixar de parar de ver os stories dele, né? Ano novo, você na festa de Réveillon olhando os stories do cara? Ah, Dr. Pimpolho. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Ela chorando assim, tipo, cara, eu não te apreciei quando você tava comigo. Eu tô vendo que sua vida tá melhor agora. Cantando a música, né? Que tudo se realize no ano que vai. Resolvi deixar pra lá. O cara já tinha sido demitido e eu nunca mais precisaria me preocupar com as preocupações que ele fazia. Porém, num belo dia, o cliente me manda uma mensagem contando que o bendito Dr. Pimpolho chegava nos hotéis mais chiques e falando que trabalhava com a publicidade da marca, que iria ficar hospedado por uns dias e que depois o marketing acertaria a diária dele. Que filho da puta. Que sabia que a campanha tal iria entrar no dia tal. E aí simplesmente chegou um lindo boletão pra agência pagar. Que estelionatário, filho da puta. Eu amo esse homem, eu vou ser sincera. Eu tô muito admirada. Eu achei, a hora que eu falei que ele ia cair pra cima, eu achei que ele tinha feito um clássico move do mundo da publicidade, que era ter ido trabalhar no cliente. Caralho. Ao invés do cara ser demitido, ele é contratado pelo cliente, que é pior ainda, porque aí o cara não é só o seu chefe, ele é o cara que agora controla a verba do lado do cliente. Mas não, o cara era só um estelionatário mesmo. O cara é muito mais esperto, que ele não precisa nem trabalhar mais. Esse é o verdadeiro cair pra cima. E ele finalmente entendeu que era um hotel, né? Era pra isso que ele queria saber. Ele tava tipo, e esse hotel, o quão bom ele é? Como é que é o jogo de cama desse hotel? Tem piscina nesse hotel? E a mulher tipo, cara, porque eu tô explicando isso aí? O cara planejando já as férias de ano novo dele. Era isso o tempo todo. Tudo plano. E aí, simplesmente chegou um lindo boletão pra agência pagar. Nesse dia, todo mundo conseguiu ouvir os gritos que a amiga dele, dona da agência, né? Lembra? Deu. Fomos investigando e descobrimos que o espertinho deu um golpe enorme na agência. Além dessa história dos hotéis, ele tinha pego vários táxis com cartão da empresa, mesmo depois da data de demissão. Isso tudo foi apenas uma parte da história, não vou ficar me alongando aqui muito, pois não é meu diário. Só sei que esse cara foi o maior cara de pau que eu já conheci. Inclusive, no dia que ele foi demitido, ele pegou um carregador original de de iPhone de uma das funcionárias lá da agência e nunca devolveu. Caramba, o cara sai carregando, né? Tipo, eu vou levar o que eu puder. Eu gostei que isso tá no final do texto, que é a parte mais chocante, né? Ele deu um golpe de, tipo, centenas de milhares de reais. E não só isso, ele carregou um carregador original de iPhone. E ele nem tinha, e ele usava Android. Isso aqui carrega? É assim que funciona? Se há algo a se admirar, é a coragem. Se há algo de bom a se tirar da história, é que eu desenvolvi uma tática ótima pra se chorar no trabalho sem ninguém perceber. Nossa, que coisa horrível. Habilidade que eu uso até hoje, sempre que vem a calhar. A tática dela é ficar falando o Dr. Pimpolho bem baixinho. Aí as pessoas falam assim, você tá chorando? Ela fala, não, tô falando Dr. Pimpolho só. A tática dela é abrir os stories dele, ver como é que ele tá indo. Ah, ele tá dando golpe agora. No Four Seasons. Ah, ele tá no Hits hoje. Olha, agora ele é um senador. Desculpa se foi uma história longa, mas nunca vi pessoa mais cara de pau que o Dr. Pimpolho. O programa de vocês me inspira. Abrações e continue com um bom trabalho. Muito obrigado. Muito bom. Muito legal a história. Gostei muito. Se você tiver o contato do Dr. Pimpolho ainda, me passa. Eu quero assistir esses stories também. Vamos todo mundo acompanhar a vida do Dr. Pimpolho. The Pimpolho Life. Sim. O canal dele no YouTube. Assine e dá joinha. História 3, essa é minha, né? Isso aí. Ginástica laboral. Caramba, cara, esse é o nome do capeta, hein? Que isso, cara? Ginástica laboral faz mal bem. Ginástica laboral não é ginástica de parto? Poderia ser também. Cara, eu trabalhei numa agência uma época que tinha ginástica laboral. E aí, sei lá, cara, alguém contratou lá a pessoa que fazia ginástica laboral. E aí alguém chegou e falou que tinha que ser falado que, olha, a empresa está oferecendo ginástica laboral pra quem quiser, mas ninguém é obrigado a fazer. Pô, aí metade das pessoas não foram fazer, né? Porque, né? Ginástica laboral. Uhum. Aí, cara, as pessoas que não faziam ginástica laboral, na qual eu me incluía, o grupinho do qual eu fazia parte, era muito mal visto dentro da empresa, cara. Tipo, são tipo os negacionistas da laboral, sabe? Caralho, criou uma racha, né? Na empresa. É, foi terrível. Até um dia que a professora de ginástica laboral não apareceu mais. Ah, felizmente. Tadinha, ela ficou tão decepcionada que você não foi lá fazer ginástica laboral. É, mas aí a união voltou a reinar dentro da empresa. É verdade. Eu gosto de ginástica laboral quando ela não divide os funcionários. Saudações, GugaCasters. Escrevo pra contar uma das histórias mais inusitadas da minha vida. Eu me chamo Bass, tenho 29 anos, 5 deles passados em um call center telemarketing. O descrito abaixo é totalmente real, por isso todos os nomes foram alterados e identidades preservadas. Caso queiram mudar, sugiro nomes de tipos de massas. Nenhum macarrão se feriu durante as filmagens. Escrevo esse relato não por ser uma das melhores histórias que já vivi ou ouvi, mas porque Lisiane Capelletti merece ser lembrada. Lisiane Capelletti. É, a gente vai usar o nome, né? Foi muito bom da parte dele. Vai, uhum. Maravilhoso. Um bom nome de filme, né? Filme que ganhou Oscar. Famosa família italiana. É. Lisiane Capelletti merece ser lembrada tamanhas surpresas que tive em nossas breves interações naquele call center. Os primeiros meses em um call center são tua prova de fogo. Alguns não aguentam um dia usando aquele headset apertado. Outros estão lá há anos e as sequelas disso aparecem no rosto sofrido. Por causa do aperto, né? Do headset. Deve deixar marcado. Naquela época, por alguma manobra judicial, escusa que foi feita pela empresa, recebíamos menos que um salário mínimo. Olha aí o escritório Habibs e Habibs atuando em favor de seus clientes. Enquanto o estipulado pelo governo era por volta de R$600, recebíamos apenas 400. Sempre me perguntei como isso era possível. Quais artimanhas aquela multinacional teria arquitetado para ter sua mão de obra a preço de banana? Hoje em dia, percebo que a argumentação da firma deveria ter um ponto central para termos judiciais. As comissões. Cara, tô muito chocada que ele recebia esse dinheiro. Quanto será? Ele devia ter dado a data, né? Dessa história. Porque aí fica mais chocante ainda. É, quando o salário mínimo era R$600, o pior de tudo é que não faz tanto tempo assim. É, 2010. Nosso setor efetuava cobranças de títulos de planos e serviços de internet em atraso e tínhamos metas. Caso superássemos a meta, ganharíamos as impressionantes quantias de 50 centavos por cada cliente inconsequente que coagíssemos a passar os números do cartão de crédito. E 20 centavos se o cliente pagasse o boleto reenviado. Nossa, cara, que... Ah! Pesadelo. 50 centavos por cliente. Por cliente, cara. Se eu trabalhasse nesse lugar, eu ia de sacanagem só liberar. Tipo, ó, não paga não. Só não paga nada não. Se você pagar, eu ganho 50 centavos. Foda-se. Só não paga nada. Fica, libera aí, uma hora eles vão perdoar essa dívida. Cara, 50 centavos não é nem um incentivo, é quase que o contrário, sabe? É um insulto. É pra você não fazer isso. É um incentivo a você sabotar. Exatamente. É um insulto, exatamente. Se esses valores parecem baixos agora, não se enganem. Em 2010 já eram. Boa essa parte, caso você não lembre de 2010. Quase ninguém batia as metas. Eram muito imprevisíveis e totalmente fora da realidade. E isso era ótimo para a empresa. Era de propósito. Apenas duas pessoas teimavam em batê-las. O aviador, carinhosamente apelidado por mim por sempre usar um daqueles óculos espelhados do Rambo, que foi demitido por justa causa, pois aparentemente pegava o cartão de crédito de um cliente e ia pagando as faturas dos outros o dia inteiro. Caralho. Eu sei que o cara cometeu um crime aqui, mas eu vou dizer que o aviador é razoavelmente um herói. Nossa, perfeito! Não deve fazer isso, mas, cara, é esse tipo de funcionário que essa empresa merece. Sabe o que é engraçado? Que ele fez isso pra poder ganhar 50 centavos por fatura paga. Ele podia simplesmente ter ficado com o dinheiro pra ele. Imagina, coitado. Você vê que o cara, ele é tipo lawful evil, sabe? Tipo, ele quer fazer o mal, mas ele faz dentro das regras ali. Lawful evil. É verdade. Ele era uma espécie de Robin Hood, né? Ele roubava de um pobre pra dar aos outros pobres. E a ele mesmo. Isso. É, ele é o Robin Hood, se o Robin Hood tivesse batido a cabeça. Enquanto vocês tinham essa maravilhosa discussão, eu entrei na calculadora do cidadão do Banco Central pra calcular o quanto seria 50 centavos em valores corrigidos para a data de hoje. E seriam 96 centavos. Caralho, 96 centavos. Agora sim, hein? Dobrou. O que me impressionou não é que ele ganhou 46 centavos a mais do que a gente achava, mas sim que o dinheiro já desvalorizou 50% em 10 anos. É, 92% foi o valor percentual correspondente. Nossa, muito triste. Caralho, mano. Bom, a outra pessoa que teimava em bater as metas da empresa era a pessoa mais inevitável da empresa, Lisiane Capelletti. Excelente adjetivo. Cara, Lisiane Capelletti, que nome. Que nome de personagem. Essa história é vencedora já aí. Lisiane Capelletti era uma mulher de uns 40 e tantos anos, magra como o mapa do Chile, e usava umas roupas meio social esporte. Enquanto todos estavam ali no call center, odiando a vida de jeans e camiseta, Lisiane Capelletti vestia tailleur e escarpin. Caralho, botou o francês agora pra rodar, hein? Ela era muito nervosa também. Cortava a fala das pessoas porque ela não podia perder tempo com isso, e volta e meia um espasmo muscular corria pelo senho. Muscular, não molecular, viu, Rafael? Coitada. Qual é a diferença? Parece ser sexta série isso, né? A pessoa cometeu um erro e virou o apelido dele, vira tipo Rafa Molecular. Pô, seria excelente, né? Na rádio corredor, machista, como todo grupo de fofoqueiros, diziam que ela havia tomado um pé na bunda do ex-marido. Mas nada disso importava. Me era curioso que esse ser único e improvável conseguisse ser a única a bater as metas e ganhar comissão durante todo o ano. Aparentemente, ela não fazia nada errado, pois mesmo o aviador foi demitido com apenas 2 meses de falcatruas. Eu acho que o aviador já trabalhou uma vez pra mim também. Você quer contar essa história fora do podcast pra gente não entrar num problema legal aqui? Uma batalha jurídica? É. Não na mesma época que o Dr. Pimpolho era cliente. Será que ela era a rainha da negociação? A conquistadora dos clientes? A diva da terceirizada e primeira de seu nome? Será que ela era mais inevitável que o Thanos? Eu nunca saberia. Ou será que, no meio do ano, abriram as inscrições para alguns processos seletivos internos. E eu sempre me interessei muito em fazer, porque eu teria um novo salário com números mais saudáveis do que os impraticáveis R$600. Não eram R$400? É, e tá estranho, hein? Haviam vagas para o treinamento, para outros setores, para supervisão, mas nada ali brilhava de forma interessante aos meus olhos, até que vi, quase na metade da lista impressa em folhas verdes e listradas, a vaga que me fez saltitar pelos corredores o resto do dia. Monitor de atendimento. Cara, você tem parâmetros muito baixos. A ambição, né? Um pouquinho... Deu uma balada aqui. Não, eu acho que ele só tem um gosto estranho. Não tem aquele meme que ele fala igual no 50 Tons de Cinza? Eu tenho gostos muito estranhos, você não entenderia. É. A mulher fala, me mostre. Aí ele mostra a lista, monitor de atendimento. Isso, exatamente. Acontece que, para manter um padrão de atendimento, os operadores são frequentemente monitorados pelos monitores, que escutam suas ligações ao vivo e pontuam conforme o checklist é seguido ou não. Caralho. Eram feitas de 3 a 5 monitorias por operador no mês, e foi numa dessas que o aviador perdeu as asinhas. O que me chamou a atenção em um primeiro momento foi o salário, mas a oportunidade de ouvir as ligações de Lisiane e Capelete eram muito mais envolventes. Ah, era isso. Ah. Esse é o gosto estranho do rapaz. Todas as histórias têm o mesmo tema, tipo, gente obcecada com as pessoas que elas trabalham. É verdade. Com a fauna, né, do escritório. Eu iria desvendar aquela esfinge, como um enigma de Indiana Jones. Tocar a musiquinha secreta e abrir sua cachoeira de dissimulação. Uau. Eu ia desvendar o código Capelete. Desenterrar a arca de Lisiane. Cara, freudiano explodiu agora. Eu ia falar isso. Cachoeira de dissimulação é muito eufemismo. É. Passei no processo e me tornei monitor. Olha aí a motivação. Nas primeiras semanas, fiquei só na bananinha, escutando ligações do pessoal que estavam em treinamento. Fiquei só na bananinha. Até que me deram uma lista com teleoperadores que já estavam lá há algum tempo. E lá estava o nome dela, Lisiane Capelete. A bananinha implodiu. Fiquei todo arrombado energeticamente e meus pensamentos começaram a aparecer como laços vermelhos. Caralho. Que tá tomando? Será se era meu sonho se realizando? Pulei todas da fila e conectei remotamente no ramal dela e comecei a escutar. Alô? Alô, quem é? Aqui é a Lisiane Capelete, do provedor Marte de internet. Gostaria de falar com a Sandra, se encontra? Agora foi escola de atores Wolf Maia. Sim, sou eu. Eu estou devendo, né? Pera aí que já vou pegar o cartão pra passar pra você. E foi isso. Eu fiquei atônito. Não existia cliente assim, nunca existiu. 3 anos me provaram que nenhum brasileiro sabia que deveria pagar a linha telefônica e o provedor de acesso. Ah, era naquela época que você era obrigado a pagar um provedor só pra ter uma senha. Lembra disso? Que, tipo, os provedores fizeram um esquema de que você não podia ter o acesso e banda larga sem provedor? Eu lembro. Quem me dera não ter idade pra lembrar isso. Teria Lisiane Capelete dado sorte, ou eu que dei o azar de ouvir a ligação feita para o único cliente decente já cadastrado naquela empresa. Ela tinha a sorte dos gnomos. Será que ela percebia que eu estava monitorando? Comecei a ficar paranoico. Agora eu tô com medo da gente receber um processo do Conselho Federal de Psicologia dizendo que a gente fez um programa freudiano demais. Que excedeu as normas. Isso, foi exercício ilegal da profissão aqui. Eu tentei a manobra Freud no jogo e não deu certo. Fui pra casa no final do dia e mal consegui dormir. Me entupi de café e fui trabalhar. Decidi que não faria minha lista de monitorias, que fraudaria as notas dos operadores e que ia dedicar o dia a ouvir as ligações de Lisiane e Capelete. Perfeito. Eu tinha que acabar com aquilo. Estava me corroendo por dentro. Eu encontrava com ela nos corredores e saía correndo em desvio. Me enfiava no banheiro e encarava a vergonha do meu ser. Queria descobrir suas habilidades escondidas, seu poder mutante, sua conversa encantadora de cavalos. Liguei no ramal dela remotamente e passei a ouvir tudo. Ela parecia animada naquele dia. E depois de alguns atendimentos normais, eu fui recompensada. Cara, eu tô impressionada também com a Capelete, tipo, essa coisa meio flautista de Hamelin que ela tem com os clientes. Mas eu fui pensando, será que ela tem um monitor que monitora os monitores? Né? Porque se tivesse, já teria sacado que essa pessoa tá descumprindo muito a função dela. É, né? É o Who Watches the Watchmen. Exatamente. A tradução da Paris Filme seria essa, né? Quem monitora os monitores. Isso se passa no telemarketing. Lisiane Capelete. Alô, boa tarde. Anitta Guacamole sussurrando. Alô, quem fala? Aqui é a Lisiane Capelete, do provedor Marte de internet. Tudo bem? Eu gostaria de falar com o Pedro Chile. Ele se encontra? Anitta Guacamole sussurrando. Olha, você pode ligar depois? Eu tô em um enterro. Que bela coisa pra vocês de um telemarketing, vou usar essa. Muito educado da parte da Anitta, né? Não desligar na cara. Você pode me ligar depois? Eu tô no enterro, mas depois eu vou querer falar com você. Mas eu tô interessado na assinatura dessa revista. Assim que eu enterrar o meu marido, você me liga. Olha, senhora, me desculpe, mas Pedro Tire cadastrou esse número pra contato e... Anitta Guacamole. Ele morreu. Eu estou no enterro dele. Eu sou a filha dele. Você poderia me ligar outra hora? Caralho. Olha, senhora, essa cobrança é de um período anterior à morte dele e é devida a nós. Que isso, Lisiane? Qual a coisa mais cruel que pode ser dita a uma pessoa? Essa. Não devemos deixar as contas pra trás quando uma fatalidade acontece. Faça o seguinte, saia daí onde você está e efetue o pagamento no cartão e logo você pode dar baixa no cadastro. Anitta Guacamole não respondeu por alguns segundos, mas fez o que Lisiane Capelletti pediu. Meu Deus! Pagou no cartão de crédito e mais 50 centavos na conta da garota com o nome de Massa. Logo em seguida, ouviu outra ligação dela. Eu acho que essa foi mais fácil ainda do que a outra, porque se você pensar, ela tá num momento de trauma, ela não tá nem se dando conta do que aconteceu. Ela foi no automático ali. Ah, é pra pagar, vou pagar. É, ela tá resolvendo tudo, né? Tem que tirar o atestado de óbito, tem que ligar em um monte de lugar e dar baixa no cadastro. Ah, beleza, vou dar baixa no cadastro aqui. Ah, Lisiane Capelletti não pode ficar sem os 50 centavos dela. Meu pai não ia querer isso. Que história cruel, cara. Eu fiquei meio mal agora. Logo em seguida, ouvi outra ligação dela, da Lisiane Capelletti. Alô, boa tarde. Mauro Bauru. Opa, quem fala? Aqui é a Lisiane Capelletti, do provedor Marte de internet. Tudo bem? Eu gostaria de falar com o Mauro Bauru. Ele se encontra? Opa, sim, sou eu mesmo. Eu tô dirigindo agora, pode ligar depois? Não, senhor, não posso. O senhor está em dívida com o Marte Internet, e isso não pode ser. Mas o quê? Como você pode falar assim comigo? Eu sou um senhor de idade. Justamente por isso, senhor. Um senhor de idade tem que cumprir o que fala. Encoste o carro para falarmos. O senhor deu umas resmungadas e parou no acostamento. Passou o cartão. Lisiane Capelletti chegava no Blitzkrieg. Ela jogava um monte de palavras autoritárias de surpresa, massivamente, e conseguia. Eu estava eufórico e o sangue corria rápido. Mal podia esperar para a próxima pérola daquela personagem que ali na minha frente virtual atuava. Eu precisava de mais uma ligação para saber que o poder de Lisiane Capelletti funcionava. Foi quase no final do dia, como uma cena pós-créditos, que eu fiquei totalmente satisfeito com minha batalha. Lisiane Capelletti. Alô, boa noite. Oiê, quem fala? Aqui é a Lisiane Capelletti, do provedor Marte de internet. Tudo bem? Ela sempre pergunta se tá tudo bem. Eu gostaria de falar com o Lúcio Bilal. Ele se encontra... Lúcio Bilal? Cara, tô começando a desconfiar que esses nomes são falsos. Esse cara é um ótimo criador de nome, ele tá muito de parabéns. Olha, ele é meu marido, mas não está. Até bom você ligar, porque eu tenho uma dúvida... E a senhora que seria responsável na ausência dele? Sim, mas deixa eu te falar antes. Como que vem a internet escrita no boleto que a gente paga? Bom, vem escrito lá plano de internet tantos mega e também vai vir descrito o nome de algum serviço que a senhora tem aqui com um provedor, como antivírus, e-mail, essas coisas. Ah, entendi. Cade que tem uma coisa escrita aqui que me deixou meio curiosa. Tá escrito aqui que tem uma assinatura Sexy Hot e outra Novetins. O que será que é isso, meu Deus? Ah, isso são os serviços aí que o senhor Lúcio Bilal assinou. Mas enfim, a senhora quer fazer o pagamento comigo? Mas minha filha, que serviços são esses? Aqui só usa a internet só. Senhora, Sexy Hot e Novetins. São serviços de assinatura de conteúdo adulto. Seu marido assinou em algum momento. Conteúdo adulto? Não pode ser. O que é que meu marido quer com isso? O que que meu amigo Dr. Venusiano faria com isso? Pensei a mesma coisa. Olha, senhora, podem ser várias coisas. Talvez ele esteja afim de ver alguma coisa nova. Sabe como são casamentos, né? Ou talvez ele esteja aprendendo algo novo pra fazer um sexo gostoso e inovador com a senhora. Ah, não. Silêncio. Bom, vamos voltar à fatura em atraso? Pagou no cartão. Eu achei que ia ter uma jogada também da Lisiane Capelletti, assim, mas não, cara. É só porque ela era implacável mesmo. Isso, ela era muito determinada, né? Ela ia falando e falando, ó, você tem que pagar, vamos pagar agora. Era verdadeiro, é. Caramba, cara. Era só o carisma dela. Eu gostei dessa história porque ela não tem um arco, né? Ela não tem um começo e fim. É só as aventuras de Lisiane Capelletti. Eu gostei, tô ansiosa pelo livro. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda ele para outras pessoas, dá 5 estrelas pra gente lá na Apple, dá follow no Spotify, porque essas recomendações ajudam demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, todas elas são lidas e a gente ainda pode usar as outras nos outros programas do futuro. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Laurinha Lero, finalmente. Pauta Rafael Mafra, assistência de produção e documentação do Beto Aragão e edição do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Valeu, Laurinha. Valeu, muito obrigado, me diverti muito. Foi muito legal. Legal demais. A gente vai convidar você mais vezes. Epa, vou ganhar mais camiseta. Rafael, ao invés da gente fazer as perguntas do Instagram essa semana ou de fazer as micro-histórias do Twitter, eu quero aproveitar esse espaço aqui para fazer uma homenagem a uma das pessoas mais legais que já passou por essa terra, que é o tio Nilor. Sim. Tio Nilor é nosso tio e meu padrinho, que nos deixou faz alguns dias. num acidente. E eu queria contar, eu queria fazer uma homenagem aqui a ele, contando um pouco de história legal da minha relação com ele, porque eu conheci ele como sendo meu padrinho, né? Era alguém que tava lá. Isso foi ensinado pra mim, olha, se acontecer alguma coisa com seus pais, é esse cara aqui, o tio Nilor e a tia Arlete, a esposa dele, que vão cuidar de você. E pra mim isso era mega sério, né? Era uau, ok. Tipo, como se fosse o vice-presidente. Se é assim, se sempre foi assim, eu vou seguir. E o tio Nilor era um cara muito legal, porque ele era um cara muito sacana. Ele era muito engraçado. Eu poderia passar horas aqui contando histórias das sacanagens dele, mas tem uma que eu acho ótima, porque levou muitos anos na minha vida. Ele cultivou essa sacanagem por muito tempo. Eu não sei, e eu nem sei se você sabe dessa história, mas como você sabe, o Tio Nilor era um piloto de avião. Ele era um aficionado por aviação. Ele era um excelente piloto, exímio piloto. E ele também gostava de pilotar aeromodelos. E ele tinha na casa dele uma espécie de estúdio, uma espécie de oficina onde ele construía aeromodelos. Ele construía aviões que funcionam por controle remoto, cara. Incrível. E esse cara era meu padrinho. Era basicamente como você ter, tipo, sei lá, um cientista maluco. É, o professor Pardal. Professor Pardal. Ele tem uma oficina onde ele constrói aviões que voam de verdade de controle remoto. E eu me sentia no direito de ganhar um avião desse, né? Porque afinal eu era o afiliado. Sim. E aí eu sempre falei pra ele, aí, quando que eu vou ganhar meu avião? Quando que vai ser meu avião? Ele achava engraçado. Ele nunca teve nenhuma intenção de me dar um avião, porque eu era uma criança, eu não ia saber, e aquilo não era exatamente um brinquedo. Ele deixava a história rolar e era engraçado isso. Toda vez que eu ia na casa dele, eu pedia o avião, vou ganhar um avião de verdade no meu padrinho, olha, eu tenho um avião de controle remoto, eu achava isso muito incrível. E ele só achava graça, não tava nem aí. Ele se mudou, foi morar nos Estados Unidos durante um bom tempo da vida dele, depois foi morar no Canadá durante mais um bom tempo, e a gente não se via tanto, né, nesse período. Quando ele finalmente voltou, eu era quase um adulto já. E eu não esqueci o assunto. Eu cheguei... A primeira coisa que... Quando eu fui visitá-lo na casa dele de novo, depois de 10 anos morando fora do país, a primeira coisa que eu falei, cadê meu avião? Aí ele falou, vou te dar um avião. Toma aqui. Aí ele entrou na oficina dele, pegou um avião na caixa. É um kit de construir avião. Toma aqui, pra você. Ele me deu o avião. Aí eu, caramba, cara, obrigado. Né? Era uma caixa compridona, assim, sabe? Bem grande mesmo. E aí dentro tinha várias peças de madeira, porque você tem que construir o avião, com cola e tal. E é madeira naval, né? Pra ele voar. E era um avião grandão, cara. Ele tinha, sei lá, um metro, mais de um metro de envergadura e de comprimento. E eu guardei aquilo como um tesouro. Eu levei aquilo pra casa e ganhei meu avião, sabe? Tipo, foi incrível. Aí, passou alguns dias, eu abri a caixa e eu peguei o manual de instruções de construir o avião, que é tipo um mapa interestelar escrito numa língua, sei lá, numa língua antiga. Klingon. É. Eu não tinha a menor capacidade nem de chegar perto, nem de começar a construir aquilo. Aí eu pensei, tá, um dia tudo bem, eu aprendo. Um dia eu vou fazer isso. E durante muito tempo, cara, eu carreguei esse avião comigo. Toda vez que a gente se mudou e tal, eu carregava lá a caixa do avião. Porque eu pensava, ah, um dia eu vou saber montar isso. E eu cobrava dele, falou, pô, quando você vai me ajudar a montar o avião? Ah, não, um dia a gente vai montar. Aí depois, uns 10 anos depois, quando eu já era muito adulto, quando o Eric já era nascido, eu finalmente me toquei, cara. Ele me deu o avião de sacanagem. Ele fez isso só pra calar a boca e ele sabia que eu nunca ia ter capacidade de montar. E ele fez isso, foi uma piada pra ele mesmo. Foi uma piada interna pra ele mesmo. Esse era o humor dele. Ele fazia uma coisa, só ele achou engraçado. Ele não ri, ele não dá risada, ele só fica satisfeito com o humor daquilo que acabou de acontecer, não fala pra ninguém e simplesmente vai embora. E esse humor era único e maravilhoso, cara, esse humor de Tio Nilor. Incrível. Depois que eu me toquei disso, eu encontrei com ele novamente, eu falei assim, cara, você me deu aquele avião de sacanagem, não foi? Aí ele riu e falou, foi. E foi só isso. É uma piada que durou 20 anos. Mais, se duvidar mais. E o avião existe até hoje, tá na casa do meu amigo Marcelo e nunca foi montado, continua na caixa. Porque é dificilhaço de montar. É impossível montar. E eu acho que agora ele nunca vai ser. Ele realmente nunca vai ser montado. Porque o Tio Nilor nos deixou fazendo a coisa que ele mais gosta, que era voando de planador, que é uma outra loucura, que é voar, que é um avião sem motor. Que ele fazia muito bem e que ele era o melhor da turma. E foi durante anos e anos. E sei lá, não sei se isso é um consolo, mas é isso. Ele terminou fazendo a coisa que ele mais queria. Ah, tem uma outra história muito legal. Um dia eu fui lá no aeroclube voar de planador com ele. E o planador que cabia duas pessoas estava impossibilitado de voar. Mas ele falou, ah, já que você veio até aqui, vamos dar uma volta de avião. E aí a gente foi dar uma volta de monomotor. E eu tava, ah, que legal, né? Vou voar de avião, que maneiro. Cara, quando a gente sobe, quando o avião atinge a altura necessária, primeira coisa que ele faz é abrir a janela do avião. Coisa que eu nunca tinha visto na vida, um avião que a janela abre. Sim. E esse tipo de avião, é um monomotor, você vai atrás do piloto. Tem dois lugares, um na frente e um atrás. E aí eu perguntei pra ele assim, eu posso pôr a mão pra fora? Aí ele falou, pode. Aí eu tava indo pôr a mão pra fora, né? Senti o ar assim. Ele falou, mas a gente não volta pra buscar. Aí eu recolhi minha mão. O mesmo movimento. Opa. E aí ele falou assim, bom, agora pilota aí o avião. E eu falei, não, mas como? Porque esse tipo de avião, ele tem dois controles. O controle tá nas duas cadeiras, da frente e de trás. Ele falou, pilota aí o avião. Eu falei, não, mas eu não sei. Aí ele falou, se você não pilotar, vai cair. Aí eu falei assim, não, mas eu não sei. Ele falou, é melhor você segurar aí. Aí o avião, de repente, começou, sabe? O avião embicou pra baixo e começou a cair. Que ele fez de propósito. Ele falou, vai, pega o manche, né, e puxa ele. Senão... a gente vai cair. E eu, mó medão, sabe? Tipo, caralho, não, não faz isso. Aí eu caralho, peguei o manche. O que tá acontecendo, maluco? É, exatamente. E ele tava tranquilaço. E eu fui descobrir depois, você consegue controlar o avião com os pedais. Ele tem os pedais também que controlam. E ele tava no controle ali, mas ele me enganou, tirou a mão e falou assim, eu não vou fazer nada, faz você. Aí eu peguei e puxei o manche com o avião assim. E eu senti o avião fazendo... sabe? Ele retomar o voo de novo. E foi uma experiência incrível, cara. E aí depois ele ficou lá, eu fiquei lá um tempão com ele, fazendo todas as acrobacias possíveis, fazendo loop, fazendo o avião dar volta nele mesmo, fazendo barrel roll, sabe? Ele vai pro lado, assim. E aí, cara, eu passei tão mal, assim, quando a gente finalmente pousou, eu desci do avião, eu vomitei tudo que eu podia, e ele achou muito engraçado. E ele só ficou dando risada. Foi. O tio Nilo, a gente teve mais contato também quando eu tava mais velho, né? Depois que ele voltou do Canadá, dos Estados Unidos. Teve uma época que a gente se via bastante, a gente ia visitá-lo e tal. E aí teve uma época que eu tava namorando há muito tempo com a Emília, e aí ele falou, e aí, rapá, quando é que você vai casar? Só que eu sei que parece papo de tiozão, entendeu? Essa história de quando vai casar, mas a pergunta dele era genuína, ele não tava me sacaneando nesse momento. Aí eu falei, ah, tio Nilor, tem que ver umas coisas aí pra casar, né? Tô terminando uns projetos, a Emília tá terminando também. Ele falou, ué, você não trabalha? Eu falei, trabalho. Ele falou, e não dá pra pagar um aluguel? Aí eu falei, dá? Ele falou, então pronto, tá resolvido. Aí eu falei, caraca, é mesmo, né, cara? É só ter o dinheiro pra pagar o aluguel. E aí eu e a Emília casamos e ele foi nosso padrinho de casamento. Pois é, um cara muito legal. Eu não tinha mais muito contato com ele nos últimos tempos pela distância, né? Agora fui eu que vim morar nos Estados Unidos, ele morava em Brasília. Mas saber que ele nos deixou doeu bastante, foi muito triste. Eu fiquei muito abalado por alguns dias, mesmo com isso. E aí você percebe, né, a importância de pessoas que... estão lá com você desde o começo, mesmo que não o tempo todo. É verdade. E outra coisa que me doeu bastante é que ele é um amigo de adolescência dos nossos pais, né? Sim. Me fez pensar um pouco nisso, sabe? Eu fiquei pensando como seria quando os meus amigos de adolescência nos deixarem também. E eu pensei que meus pais estão passando por isso agora. E isso é muito triste. Mas, de qualquer maneira, eu queria contar essas histórias muito legais sobre o Chinelo, que foi um dos caras mais legais que já passou por essa terra. E como esse é um podcast de histórias, e um podcast de histórias engraçadas, eu achei legal a gente contar algumas dessas histórias engraçadas e compartilhar aqui com as pessoas, porque é assim que eu vou lembrar dele, e eu acho que é mais legal que as pessoas lembrem dele assim também. Legal demais. Então esse episódio fica dedicado ao Chinelo, e também a Tia Arlete, ao Dudu, a Tice e a Luca, nossos primos, que estão passando por esse momento super difícil. E saiba que a gente tá aqui pensando em vocês e compartilhando essa saudade também. Parasol.